Realidade. Realidade. Alguém especial como você merece mais que uma realidade. 90,7 classe especial. Para você que acabou de ligar o rádio agora às 3h30, seja muito bem-vindo ao Clube da Insônia. Seja você também o sócio desse clube. É só buscar 725766 ou então 725122. É fácil ser sócio. É só você mandar um recado, uma poesia, um pensamento, qualquer coisa. E mais recados no Clube da Insônia. Dessa vez é da SUV do centro para o RAI da Vila Neri. RAI, não foi fácil encontrar alguém como você. E agora que encontrei, vou fazer o possível para te conservar em meu coração e o impossível para penetrar no teu. Um beijo muito apaixonado. SUV do centro. Agora no Clube da Insônia você recorda Dennis Russell's Wish All Dance. 3h31.